Evangelion, cara, ele é um dos meus animes preferidos por causa da história, o peso da história. Esse episódio ficou lotado de spoiler, então muitas das surpresas, você que ainda não assistiu, muitas das surpresas você não vai receber de primeira mão, mas mesmo assim eu recomendo que você assista, porque realmente vale a pena. É um anime, assim, fenomenal, a forma que é contada esse anime. Eu devia ter falado isso no início, né, cara? É, agora que a pessoa já ouviu o cast inteiro, aí você vai falar, olha, tá cheio de spoiler, hein? Cuidado, hein? Não, vamos, a gente grava a entrada de novo. Você está ouvindo o Mexidão Cast, o podcast do Mexidão Rocks. Olá, amigos, está começando mais um Mexidão Cast, o número 45. Hoje vamos falar sobre Neo Genesis Evangelion. Olha só vocês! Um dos animes mais cultuados pela galera otaku. Eu sou o Thiago Mendes e estou com meu amigo Sir Patrick Murta. Estamos aí de volta nesse podcast mais do que excelente. Falando do assunto excelente também, né? Um assunto excelente, Evangelion, que é um dos animes que você também mais gosta, né, Patrick? É um dos únicos que eu gosto. É um dos únicos, né? Porque não tem infantilidade, piadinha engraçadinha, japonês tarado, enfim. Ele é um dos que eu gosto. É, ocupa um lugar de reinado junto com Elfenlight. Justamente. Se quiser aí ouvir o nosso podcast sobre Elfenlight, onde Patrick esboçou todo o seu amor por esses animes. E também estamos hoje com a participação dele, novamente, o nosso amigo mais magnífico, odiadamente do mundo. Oh, meu Deus do céu. Tô tirando as palavras do cabuloso. Tá pegando pesado já, hein? Não, tô pegando pesado. Nosso amigo externo. É, sou eu de volta. E por não saber que era impossível, completa aí, Patrick. O Thiago foi lá e fez. Negativo, cara. Por não saber que era impossível, descobri que é impossível mesmo. Até hoje eu não entendi o anime, cara. Olha só. Elfenlight é um anime meio complicado mesmo, rapaz. Quem? Elfenlight não. Evangelion, olha aí. Tô misturando as bolas. Olha, é tão complicado, tá vendo? É tão complicado que o cara tá esquecendo o nome. É, pra quem não conhece, Evangelion é uma série de ação pós-apocalíptica. No geral, ela trata de robôs gigantes destruindo monstros gigantes. Nada parecido com um certo filme que vai estrear no final do ano. Você tá falando do Pacific Rim, né? Exatamente. O Círculo de Fogo. Mas eu vou te ser sincero. A semelhança entre o que eu vi do Círculo de Fogo e Evangelion, para aí. Robôs lutando contra monstros. Exatamente. Porque eu já vou começar falando que Evangelion, pra mim, o robô ali é só um plano de fundo, porque a história tá tratando de outra coisa totalmente diferente. Exatamente. Isso é verdade. O anime conta, é baseado em ação em torno de uma organização paramilitar chamada NERVE. É uma organização que criou monstros pra combater outros monstros que são chamados anjos. Esses monstros criados pela NERVE são os Evangelion, unidades Evangelion, ou Evas. Sempre dá uma minimizada e chama de Eva. Sim, até a mesma associação à Eva do Jardim do Éden, que Evangelion não só pelo nome, né, mas em diversos temas, diversos nomes mesmo escolhidos para falar de várias coisas, usa nomes bíblicos, né, principalmente ali do Gênesis. Então sim, Eva sim. É para fazer associação à própria Eva do Jardim do Éden. Exatamente, tem Eva, Adão, isso aí. Não falem os dois juntos e rápido. Sim, o que acontece é que mais ou menos no ano 2000 encontraram um monstro, acho que na Antártida. Na Antártida, esqueci, eu tava ia falar Antártica, cara. Dentro da cerveja. Encontraram, eu sempre confundo os dois, isso aí. Acharam um monstro na Antártida, a equipe tava fazendo uma pesquisa lá e de repente aconteceu uma grande explosão. Essa explosão derreteu todo o gelo da Antártida e esse gelo inundou o mundo inteiro, levando ao apocalipse. esse monstro que foi encontrado na Antártida, por ser o primeiro a ser encontrado, levou o nome de Adam, ou Adão. Justamente. Aí tá a referência principal. Aí já começa a confusão. Aí já começa a confusão. É, imagina só, derrete o gelo da Antártida. E aí o único lugar que sobra é Tóquio, justamente uma ilha. Na verdade, não. Na verdade, outros países também sobreviveram. O que aconteceu é que realmente o gelo lá da Antártida derreteu, lá ficou uma zona até mesmo tóxica, né? Sim. Sem vida lá na região. Mostra, tem alguns episódios. Um episódio, eu acho, que eles vão pra lá e mostra tudo desolado, a água meio tóxica e tudo mais. E algumas cidades realmente sumiram do mapa por causa da elevação do mar. Sim. Agora, o que acontece é que esses monstros, por algum motivo, atacam somente Tóquio. Exatamente, mas tem um motivo. Isso, tem um motivo muito específico. Tem um motivo específico. E, na verdade, no futuro, a Tóquio original foi totalmente destruída, né? Sim. Então, a maior parte da história se passa em Tóquio 3. Uma outra cidade toda tecnológica. É, eles reconstruíram, né? Tentaram reconstruir, tanto que tem algumas partes que mostram a Tóquio antiga toda destruída. Justamente. E é uma engenharia muito bacana, né, gente? Porque como já era previsto que os monstros atacassem a cidade, eles construíram a cidade com uma tecnologia em que no momento em que é anunciado que está em período de alerta, né? Os prédios da cidade todos entram para dentro da terra, porque na verdade o subsolo é oco, né? Tem como se fosse um oásis. Sim. Por baixo da cidade, e os prédios descem para que não sejam destruídos por causa dos monstros e tudo mais. Né? É. Mas o legal é que isso aí nem é tão absurdo, né? Porque se você pensar bem, hoje no Japão existem prédios que ficam suspensos em molas. Olha aí. Né? Para evitar os terremotos, né? Então essa ideia de proteger primeiro as construções já é bem antiga, na verdade. Não chega a ser tão absurdo quando a gente vê os prédios descendo no subsolo. E eu achei excelente, achei muito bacana. Eu que gosto de uns temas futuristas assim, achei demais. É interessante, né? Como que eles organizaram, como que eles fizeram para que o anime todo tivesse algum sentido. É, o que acontece é que os anjos, os angels, eles continuam atacando apenas Tóquio, porque o Adão, ele... É, vai contar... É, vamos, isso aí é anime antigo, isso aí já não tem problema. Ah, então beleza. É, o Adão, ele tá preso no subsolo de... No específico, no subsolo de Tóquio 3. Na verdade, é a base, da própria base da NERV, né? É. E é por isso que todos os monstros, ou anjos, eles tentam a todo custo atacar aquela região. Exatamente. Cara, é um anime, como a gente fala, apesar de ter monstros gigantes, robôs gigantes, o Patrick colocou muito bem que essa questão dos monstros gigantes é só um plano de fundo. A série, ela não fala só disso, ela trata de temas que outros assuntos, como relacionamentos humanos. A filosofia também tá muito forte. Tá, com certeza. E se eu for parar pra pensar, uma das coisas legais que faz sentido, né, que pra ter energia, pra movimentar um robô daquele tamanho, precisa de muita energia, né? E os robôs têm um limite de um minuto apenas desplugados. E só de você parar pra pensar que em um episódio de 20 minutos, ação mesmo, é durante um minuto desse episódio, sim, você já para pra pensar, opa, peraí, realmente o foco desse anime não é porrada entre robôs. Porque de 20 minutos é só um minuto do episódio que fala disso. Mas essa ideia aí é interessante porque você vê que eles tiveram uma preocupação em passar um certo grau de realismo. Diferente de Power Rangers, diferente de Jaspion. Né? Porque é da luz do sol, né? Porque movimentar uma máquina daquele tamanho, né? Eu acho que seria muito complicado. E é legal ver que toda a estrutura do anime foi pensada com o que a gente tem, né? Com coisas que seriam, que se fossem viáveis, como seria possível, né? Isso aí é bem interessante. E dá um senso de urgência violento, né? Porque o monstro tá ali, tem que resolver rápido, senão acabou tudo. Então, eu acho que torna até o anime mais interessante ainda. A ação é pequena, é um minuto só, mas esse um minuto vale como se fosse uma hora, porque é frenético, te prende na cadeira. Exato. E aí a gente vai cair num ponto muito interessante. É considerado por vários conhecedores de anime, um dos animes mais cultuados, um dos mais respeitados. eu ouso dizer que Evangelion tá ali pau a pau com Akira. Por que disso? Olha, eu vou falar de uma pessoa que não entendeu muito bem do anime, apesar de ter visto mais de uma vez. Eu gostei muito, eu realmente considero um dos melhores animes que eu já vi, mas tecnicamente, realmente ele tem vários, várias simplificações, não chega a ser um defeito. Você vê que quando as pessoas falam, normalmente eles disfarçam o movimento da boca com uma xícara, eles costumam simplificar muito a animação em si. Bem diferente do Akira, que você citou agora há pouco, que tem uma animação extremamente fluida, né? É, ele foi pra quase que... quase que você sente, né? Você, quase que dá pra ler até o lábio. Exatamente, entendeu? Mas assim, as questões emocionais que o anime traz, eu acho que isso sim torna ele um dos melhores animes já feitos até hoje, sem dúvida. Entendo. O japonês, ele já gosta de monstros gigantes, né? Já não vê o Godzilla, já não vê os Tokusatsu, é mais de décadas que vem falando disso. Então, eu acho que é um dos motivos para ele ser tão idolatrado, sim. Mas um outro motivo que talvez eu ache até mais importante do Evangelion ser tão idolatrado, tão querido, vai um pouquinho do que o Sterno falou, mas até mais além disso. É porque a história, ela é... tem um certo grau de profundidade, mas o anime não te joga tudo de uma vez. Ele vai te jogando aos poucos. Você vai assistir os primeiros episódios sem saber o porquê daqueles monstros estarem ali. Aí você vai conhecendo um pouco da história das crianças, né? Aí você vai... porque a gente não falou, né? Mas eu acho importante citar. Sim. Que os monstros só podem ser controlados por crianças, não é mesmo? É, por crianças nascidas depois do primeiro impacto, inclusive. Isso. É engraçado porque... algumas partes do anime citam isso como sendo algo que aconteceu ao acaso, mas não é. As crianças depois que nasceram ali, não todas, algumas, elas têm algo especial com relação aos elos. Isso. Até porque o Mon é um robô gigantão, mas ele tem um pouquinho de tecnologia biológica nele, né? Não é só mecânica, ele tem aquela questão... da sincronização, das ondas cerebrais isso. E tudo mais. Eu acho isso muito legal também. Mas voltando aqui, por que que eu acho um anime diferente dos outros? Como eu disse, ele não te empurra tudo de uma vez. Ele vai empurrando pouco a pouco e você fica cada vez mais querendo assistir pra saber o que que vai acontecer, o porquê daquilo, o porquê que é assim, por que que o pai do Shinji age dessa forma. Por que a Azuka age de certa forma? Por que que a Rei é tão recatada? Ela é tão... e às vezes ela é até fria demais. Por que que a Rei é assim, né? Por que que o Shinji, ele nutre um sentimento de afeto tão grande pela Rei, sendo que os dois têm pouco contato, né? Uhum. Por que que a Misato é daqui? Então essas coisas vão te atiçando e vão sendo reveladas aos poucos em doses homeopáticas e você fica fascinado. Você assiste os 20 mais de 20 episódios, se deixar em um dia inteiro, porque você não sente o tempo passar. Não sente. É uma característica muito importante de Evangelion e que se refletiu em mim, cara. Eu posso dizer que eu assisti Evangelion em 2 dias. É, porque é fantástico, cara. É o porquê fantástico. Que eu acho ele... é um dos poucos animes que eu gosto. E o que eu disse, né? Ah, não tem aquelas piadinhas. Igual eu falo muito mal de Naruto. Eu assisti Dragon Ball, depois hoje eu tento assistir, não consigo. É justamente porque é até irreal demais. Não é que eu quero ver só a realidade, mas eu acho que traz um tom de seriedade que não tem em muitos outros animes. O que acontece é que hoje a gente vê que normalmente quando fazem a criação de determinados personagens, a gente divide em 2 grupos. O grupo do lado bom e do lado mal. Aqui no Evangelion é completamente diferente. Mesmo as pessoas que estão do mesmo lado, elas têm características muito diferentes umas das outras. Então verdade. Isso aí, esse conflito, faz realmente a gente se empenhar em assistir assim, com tanta velocidade, para querer ver o que vai acontecer. E isso faz o anime ser especial, faz ele ser diferente dos outros. E só de você bem citado, Sterno, essa questão de não ser um anime maquiavélico, né? Um bem mal definidos, e o mal vai agir só mal e o bom vai ser sempre bom. É bem lembrado isso aí. A figura, se você fosse ver profundamente, a pior figura é do um dos chefes da Nerve, né? Que é o Gendo, que é o pai do Shinji. Exatamente. Também. Ele é o pior, é o que trata de forma pior, é um pai frio, um pai distante, que você fica puto porque não saber por isso, e no, lá no final você vai descobrindo as coisas, né? O porquê que ele é assim. Não chega a ser plausível, mas, né, tem um porquê bacana, assim. Eu acho que a história... Eu acho que é plausível, sim. Porque já que a gente tá falando spoiler, né? Pra mim ficou claro que ele só se casou com a mãe do Shinji porque ela ocupava uma posição de destaque na neve. E era uma forma dele crescer. E então ele já é uma pessoa fria por se comportar assim. Então, é de natureza. Já, né? É da natureza dele. E ele se isolar do Shinji também é mais do que natural. Já que a Rei, né? Eu até falei que o Shinji, ele nutre um sentimento de carinho pela Rei. E a Rei, ela é muito fria, porque na verdade a Rei é uma clone usando as células da mãe dele. Exato, ela foi feita a partir do que restou, né? É que a gente não comentou também, mas a cientista que estava responsável pela pesquisa do primeiro anjo, do Adão, era a mãe do Shinji. Que é o personagem principal da série, né? Exatamente, que é o personagem principal. E nessa explosão, eles pegaram o que restou ali da mãe do Shinji e fizeram a Rei. E não fizeram só a Rei, né? Fizeram vários clones, o que gera até uma perturbação psicológica nela na hora que ela descobre que existem vários clones dela. Eu acho que gera até mais nos outros, né? Porque ela, em determinados pontos do anime, ela até fala que ela é descartável, que se ela morrer, tem outros que vai substituir. Isso que é bacana. Você assiste o anime de novo, você vai ver nas dicas que ele já deixava já no primeiro episódio e a gente não sacava. Mas isso aí não dá um nó na cabeça? Porque você imagina só uma coisa. Se ela morrer, ela vai ser descartada e vai ter outro no lugar. Só que, cara, esse outro que vai estar ali tem que seguir exatamente do ponto onde a anterior parou. Não dá um nó na sua cabeça imaginar que o próximo clone está ali sem perguntar nada, sem saber nada. Então, eu penso assim, que é isso que faz ela ser tão fria. Porque ela deve estar naquele momento pensando assim, poxa, aquele que estava antes de mim, o que aconteceu com ele? Não tem aquelas lembranças, entendeu? Uhum, não dá pra saber. Ela sabe que dali por diante, a vida dela agora é daquele jeito. Sem escolher, sem ter vivido nada anteriormente, nada, entendeu? Verdade. É muito esquisito. E é bem simbolizado pela frieza dela. Ela não se importa com nada. Ela faz o que é mandado. Inclusive, ela fala: o Shinji pergunta se mandar você se matar, você se mata? Ela: eu me mato. Eu faço o que eles mandam. Ou seja, ela não tem vida própria. Eu acho que todas as clones têm consciência disso, que são apenas carcaças vazias. E isso refletindo nas nossas vidas. Olha eu filosofando de novo, né? Não, é sério. As pessoas que não se sentem bem aceitas, ou as pessoas que não se valorizam, elas tendem a agir e pensar que são carcaças descartáveis assim também. Se desvalorizando e até mesmo buscando suicídio, porque não... Elas sentem que elas não fazem diferença no mundo. Elas podem ser facilmente substituídas. Que elas estão ali só para cumprir um propósito, e se ela não fizer aquilo, ela é inútil, né? Eu tenho pessoas... Mas é isso mesmo. Então, mas todos nós, se formos olhar a bem da verdade, somos assim também. Todos nós somos substituíveis. Todos nós... Mas é justamente isso. É justamente isso que o Evangelho veio mostrar. Ele veio mostrar que todos nós temos um pouquinho de cada personagem desse aqui. Entendeu? E é por isso que a gente se identifica tanto, né? Que a gente tava falando ali do Gendo, né? O pai do Shinji, o Erpouco, né? Eu já vejo ele de uma outra forma. Eu acho que ele não é uma pessoa totalmente ambiciosa a ponto de estar com alguém para conseguir um cargo. Eu acho que ele se fechou justamente porque ele perdeu a mulher que ele amava, que de repente era a única coisa que fazia ele se afastar do laboratório, fazia ele se afastar das funções militares dele. Então, por isso, ele acaba nutrindo essa aversão ao Shinji. Porque ele sente que ele já perdeu quem ele amava uma vez. Ele não quer passar por isso de novo. Tanto é que no final do anime ele vem a se redimir de tudo isso. Entendeu? Entendo. Então, na verdade, ele só queria proteger o mundo, né? É, eu vejo dessa forma. De certa forma, ele diante da grande explosão, do final, que é do primeiro impacto, ele adotou aquela característica para poder se concentrar em proteger o mundo? Vocês acham exatamente isso? Eu penso isso. Eu não, vou ser sincero, apesar de fazer sentido seu raciocínio também, Externo, eu não concordo só por conta daquele episódio que mostra, né? Quando ele conheceu a mãe do Shinji, né? E um amigo em comum deles até falou pra ela, você vai se casar com esse cara, esse, tipo assim, mostrando totalmente repulsa. E nesse próprio episódio, ele não demonstrou nenhum sentimento de afeto com o Shinji já pequeno. Então, eu, apesar de fazer sentido só, eu ainda acho que ele já era uma pessoa fria, que ele já era uma pessoa ambiciosa, que a preocupação dele não é com o bem-estar do Shinji. Ele não, eu, tanto que ele colocou o Shinji no robô sem treinamento nenhum. Sem treinamento Verdade. Nenhum. Ele não se preocupava com se ele ia morrer. Ele se preocupava com a pesquisa dele. Ele se preocupava em deixar o Adão lá quieto, porque é através do Adão que ele ia construindo os Evas e ia construindo a tecnologia deles e tudo mais. Então eu aí, apesar de fazer sentido externo, eu ainda não concordo muito com essa. E é engraçado, essa questão do ser humano, da Rei ser substituível e tal, e a gente pensa que isso está relacionado à Rei por causa do fato dela ser um clone, né? Mas a Azuka, ela também foi substituída, né? Ela, a mãe dela, ela tinha, o anime coloca como a mãe dela tendo um problema psicológico. E a mãe dela ficava chamando uma boneca de Azuka. E cometeu suicídio, né? E ainda matou a boneca achando que estava matando a Azuka. E é interessante porque isso explica perfeitamente por que a Azuka também ela quer o tempo todo se mostrar melhor do que os outros. Porque ela foi reprovada pela mãe dela, ela quer, querendo ou não, lá no inconsciente dela, demonstrar: minha mãe me reprovou, mas eu sou melhor do que qualquer um aqui. Eu não preciso de ninguém, eu não precisei da minha mãe para cuidar de mim. Eu preciso de ninguém para me virar sozinha. E é o grande conflito interno dela, né? É o grande conflito interno. É uma coisa legal até, porque a gente vai falar mais adiante sobre o final WTF do anime. Mas é uma coisa interessante porque não era só a mãe da Azuka que era louca, né? O pai da Azuka parecia que concordava com tudo isso. Eu não sei, mas subjetivamente passava a impressão que a Azuka, na verdade, ela não existia. Que ela poderia, sei lá, ter sido... algum tipo de experiência também, não, mas aí aí tô devagar. Eu acho que a Azuka demonstra claramente sua personalidade quando ela vê que ela se julgava superior a todos os outros. Mas ela vê que o Shinji é melhor do que ela naquilo que a fazia diferente de qualquer outra pessoa do mundo, né? Que era pilotar os Evas. Então ela entra numa espiral de amor e ódio por ele e até ódio. Absurdo, né? Exatamente, porque o Shinji, de novo, por algum motivo que eles fazem parecer que fosse o acaso, o Shinji ele tem uma melhor sincronização com Eva 1 do que a Azuka, né? Às vezes é porque o Shinji, ele é como se fosse um autista, né? Ele tá fechado no mundo dele. Então ele... Ah, não, se for olhar assim, a Rei é até muito mais, né? Sim, é verdade. Mas a Rei, ela ainda tem aquela consciência de que ela não é um ser humano completo. Já o Shinji não, ele quer ser. Ele sabe que é, mas não consegue ser, entendeu? Uhum. Então ele acaba sendo assim muito introspectivo. Então eu acredito que isso aí faz com que ele possa entender melhor essa forma de sincronização com o Eva. É como se ele se libertasse do mundo, entendeu? Agora eu não estou mais ligado naquele mundo que eu conheço. Eu estou em outro lugar onde eu posso ser eu, onde eu posso fazer a diferença. Viver da maneira que eu sonho em viver. Tem um episódio até que eles estão em treinamento e o Shinji dá uma empolgada, né? Ele começa a querer atirar, começa a querer derrotar os anjos. É porque ele recebeu o elogio do pai dele, né? Exato. Porque, querendo ou não, ele dentro do Eva era o único lugar do mundo onde ele era reconhecido pelo pai. Exatamente. E era elogiado. Pois é. Né? Olha que pai filho da puta. E isso faz a gente entrar numa outra questão, que faz o anime ser tudo que ele é, né? Que é a relação entre os personagens. O pai do Shinji só elogiava ele quando ele estava dentro do Eva. A Rei, por algum motivo, também nutria algum, apesar de ser vazia o tempo todo, É, tem um episódio que a Rei parece que tá ali. Ela fala: eu vou. É, eles vão pra uma missão especial onde tem um anjo que tá destruindo tudo lá em Tóquio. E a Rei tem que proteger o Shinji pra destruir o Eva. E o Shinji com medo tal: ah, isso vai ser complicado. E se ele me acertar primeiro, a Rei vai: não, eu vou proteger você. Pode ficar tranquilo que eu vou te proteger. É como se fosse instinto materno, né, cara? Ela daria isso a vida aí por ele. E é o que eu tô dizendo, o anime já dava pistas de que ela era o clone da mãe dele há muito tempo. Tem um episódio que ela tá limpando o chão da escola, aí ela torcendo o pano, aí o Shinji chega: nossa, mas você faz isso de uma forma tão materna. E ela ficou sem graça, tipo assim, várias referências já citando esse cuidado da Rei com o Shinji. Mas porque eu acredito, né, querendo ou não, ela mantinha... uma certa lembrança, talvez. Isso, de que era mãe dele. Engraçado, né, como é que a gente tem que assistir o anime todo pra poder perceber esses toques, e isso é uma coisa que eu gosto muito. É, uma outra coisa interessante é o relacionamento da Misato, né? Ela trata o Shinji de uma forma, ela quer meio que ser a irmã mais velha, e ela tem um relacionamento muito interessante com ele. Porque ela também é sozinha, né? Ela é também uma pessoa ferida, né? Os pais delas morreram no dia do acidente, né? Ela até, lá na Antártida, ela até entrou na Nerve como uma forma de se vingar desses anjos, né? Mas você vê que ela é totalmente sozinha, ela não tem ninguém. O único contato que ela teve foi com um namorado que ela quis romper porque ela achou que estava querendo substituir o pai, né? Então mostra como é que são, assim como Elfen Light, que é um anime que eu adoro também, assim como a história é repleta de pessoas feridas, né? Você vê que a Misato também, ela tenta esquecer um pouco toda essa situação, né, da perda dos pais, né? Você vê que ela vive bebendo, né? A maioria dos episódios ela parece bem embriagada. Bem embriagada. Né? É. Então, mais uma vez, a gente vê essas referências com a nossa vida cotidiana, né? Você vê a humanidade nos personagens mais uma vez. Uhum. Uma outra coisa, uma cena muito legal da Misato que eu não consigo esquecer. É mais pro final do anime, quando ela vê que a coisa tá estranha, ela começa a investigar a realidade sobre os Evas, a realidade sobre o primeiro impacto e tal. E ela percebe que o mundo tava prestes a acabar de novo, os anjos atacando bem forte. E ela vai e vira pro Shinji e fala: pô, você é só uma criança, você nunca vai conhecer uma mulher. Ela pega e dá um beijo do Shinji. Eu achei isso uma cena bem, tipo, sei lá, bem humana dela, entendeu? Bem pedófila, né? É, pedófila também, que não deixa de ser. Mas ela se preocupou com isso, entendeu? Pô, o moleque vai morrer antes da hora. É, vou na dar cabeça dela, ela pensava que eles iam morrer antes da hora. E a confusão de sentimentos também, né? Porque ela, por ter perdido os pais tão cedo e por ter tido um relacionamento só com aquele namorado, ela não sabia bem o que era amor. Ela nutria o sentimento de amor pelo Shinji, mas não sabia distinguir que tipo que era amor esse. Era um amor carnal ou um amor de amigo, um amor de irmão, uma coisa assim. Eu acredito também que ela não soube discernir isso, porque ela também tem poucos relacionamentos, porque ela também é sozinha. Ela acaba sendo um personagem também muito importante, apesar do relacionamento dela com o Shinji, por ser também a líder do QG, né? A líder de operações militares da Nerve. E o Gendo? O Gendo, ele tem aquela relação dele com a doutora? Ah, o Gendo, ele já tá em outro nível, né, cara? Ele já passou por tudo que passou, agora a vida dele é só aquilo mesmo, só experiência militar e vamos que vamos. Entendeu? Eu não preciso de ninguém, não quero saber de ninguém, só faço o que eu mando e pronto. Uhum. É isso, cara. Qual que é o nome da outra doutora? Você lembra? Eu não lembro, é a Lourinha. A Lourinha. O Gendo, como eu disse, cara, o Gendo, pra mim, a maior preocupação dele é com as experiências. Pode explodir o mundo e as experiências dele estão lá. E essa doutora, ele depende plenamente dela. No final do anime, né, a gente revelado pra gente que ela também conhece a fundo todos os procedimentos, né? Ela ajudou, a mãe dela começou o trabalho, ela continuou o trabalho da mãe dela, né? De fazer a fusão entre máquina e o biológico, né, é revelado no final de que os Evangelions, na verdade, eles são uma tecnologia que utiliza, né, do... tem aquela armadura do robô, mas a armadura não é para proteger o robô, na verdade é para conter, porque não é um robô. E é até por isso que eu falo que só se parece com o Pacific Rim, né? Porque na verdade os próprios robôs, os Evangelhos, eles são anjos, né? Que foram clonados do Adão e que são controlados. Eles descobriram alguma forma de controlá-los mentalmente, né? Então isso ela tá totalmente ligada. Isso aí foi o ponto alto do anime, isso, na minha opinião. Ah, com certeza, isso aí é demais, cara. Você imaginar, você assistir um anime um pouco mais da metade e ficar o tempo todo achando que são robôs, de repente você vê que não são robôs coisa nenhuma, cara. Genial, foi genial. Os humanos conseguiram, né, criar seus próprios anjos pra lutar contra os outros anjos, entendeu? Exato. Isso aí, por isso, é muito legal, cara. E aí tá uma coisa que faz, até tem a ver com o slogan, por isso que fala, né, pra combater monstros, nós criamos monstros. Isso. Isso tá no slogan também de Pacific Rim. Isso. E o mais genial também é que, se for reparar mais uma vez, desde o primeiro episódio já dava dicas de que era isso. Por quê? A gente não falou do limite da energia, que era um minuto só de energia, acabou a energia e o robô desligava? Uhum. Só que o Shinji, de alguma forma, ele conseguia fazer com que o robô, até mesmo sem energia, ele utilizasse todo o seu potencial, destruísse os monstros quando tava sem energia. E não te explica de início, te explica só lá na frente. Você, puta, faz todo sentido, rapaz. Faz todo sentido. Você fica assim, é um choque de realidade mesmo. E é uma das reviravoltas que funcionaram. Você vê que o cara que escreveu, ele não foi escrevendo aleatoriamente, foi bem pensado desde o início. Isso que torna o Evangelho tão foda. O cara que escreveu foi Yoshiyuki Sadamoto. Ó, o japonês do cara. Excelente. Uma coisa interessante que mostrava que os Evas estavam vivos, foi um episódio em que o Shinji tá na plataforma e o Eva abre o olho, cara. O olho já era bizarro, né, cara? E se você for olhar, alguns episódios lá no primeiro mostrava isso de forma sutil mesmo. Eles com o olho aberto. E era cabuloso. Sinistrão mesmo. Não, era uma cena. Que isso, era quando cabuloso. Ele tava aprendendo a sincronizar-se com os robôs, mostrava uma cena como se fosse o robô olhando pra dentro do Shinji e ele ficando assustado. Era muito maneiro, já era dicas disso. É um anime excelente, a relação entre os personagens é uma coisa que é muito bem montada. Você vê que tem todo um porquê, tem todo um entrelaçamento entre os personagens. O Gendo fica com a lourinha, com a acabei de falar o nome dela, caralho. A doutora Akagi. Vamos falar assim, fica mais fácil. Fica com ela porque ele tem um interesse na pesquisa dela. A Azuka tem aquele relacionamento de amor e ódio com o Shinji. A Rei tem aquele negócio, momentos parece que é um amor materno, momentos parece que não tem nada, que ela é só uma casca vazia. Então é um anime, ele é muito bem montado, ele faz com que os personagens tenham um elo muito, muito legal, uma coisa que monta bem e faz com que os robôs sejam apenas um plano de fundo, aquela coisa de superficial mesmo, entendeu? Isso aí é uma coisa que a gente não vê hoje, né? É uma coisa então. Engraçado, eu tenho comentado muito isso até com o pessoal que conversa mais comigo, que hoje em dia, apesar disso tudo, Evangelion é um anime do estilo shonen. Que pro ouvinte saber, shonen é os animes voltados para um público adolescente masculino. Os animes que hoje em dia se encaixariam nessa categoria seriam seinen, que é um estilo de anime mais pra adulto, com conteúdo mais pra pessoas, jovens adultos, que eles gostam de falar. E hoje em dia, os shonen, cara, são extremamente infantis. Apesar do mangá de Naruto tá tendo uma ascendência muito boa, eu leio o mangá e eu tá tendo uma ascendência muito boa, a fase, primeira fase de Naruto é extremamente infantil. Nós temos agora também Saint Seiya Omega, que é um anime extremamente infantil, é um anime extremamente rejeitado até pelo público old school. E é recente. E é recente, né? E se for olhar Evangelion. Exato, de 94, e é incrível, né? Como que um shonen de 94 tinha uma qualidade, até uma seriedade muito maior do que hoje em dia. Hoje em dia tem um problema muito sério com os animes, que não tá sendo feito animes com esse grau de seriedade. Ah, mas isso aí você já citou lá atrás, né? O Akira. Akira é um filme muito mais antigo do que Evangelion. Violento até. É, e não é só pela violência, eu vou dizer pela parte técnica. A maneira que ele foi produzido, escrito, né, desenvolvido. Você não vê hoje animes nesse nível. Não, muito vejo. Difícil, cara. Muito difícil. Muito difícil. Enfim, a gente dissertou, falou bastante sobre o anime, sobre os personagens e tal, e eu queria citar algumas curiosidades agora. Uma coisa bacana sobre o Adão no anime, que ele é preso por algumas lanças, né, que o pessoal chama de lança Longinus. E é a lança que com que o foi ferida, né, que foi usada para ferir o Jesus quando ele estava na cruz. Mais uma referência. E é uma curiosidade legal isso aí. Agora, eu só quero saber o seguinte, de onde que veio essa lança, cara? No anime ou na realidade? No anime. Eles usam porque é a única lança. É uma referência. É porque ela, como ela consegue prender o Adão, que é um anjo, ela teria que ser um tipo de relíquia especial, uma coisa especial. E a lança Longinus, até na nossa realidade, ela é como se fosse uma relíquia, né? Como ela foi a lança que penetrou o próprio Deus, né? No caso seria Jesus, ela é tida como uma lança fantástica, com poderes mágicos, porque ela conseguiu penetrar o próprio Deus. A única que poderia segurar ele. Isso, aí usa isso como referência apenas, né? Exatamente. Mas eu lembrei até o que eu tava falando. Mas o Thiago tá falando é legal, porque isso vai se aproximando no final, né, do Evangelho, né? Até metade pro fim do Evangelho, ele ainda era um anime sobre robôs gigantes chutando bunda de monstros, né? E isso. Principalmente os dois últimos episódios mudaram tudo, rapaz. Eu vejo quem critica Evangelho critica principalmente por causa desses dois últimos episódios, né? Por que será isso? Por causa desses dois últimos episódios existem os filmes, né? Exatamente. Pois é. Porque os dois últimos episódios, eles terminaram o anime, mas eles não solucionaram nada, na verdade, né? Explicou ali a origem dos Evas, explicou o que aconteceu com Adão, e de repente, bum, explodiu a cabeça de todo mundo e colocou todo mundo numa situação complicada. mas é aí que eu falo. Por isso que Evangelion não é um anime sobre robôs. Porque a história que o autor quis contar, ele contou durante esses episódios. O robô era só um plano de fundo, eles podiam ser corredores de Fórmula 1. Porque a história era pessoas tão diferentes, com vidas destruídas, e por que que o comportamento delas era daquela forma. Os dois últimos episódios, eles gastam muito tempo para explicar o comportamento psicológico de cada um desses personagens, o porquê que eles são assim. Sim. E de como o último Adão, ele foi a chave para abrir isso na mente do Shinji. Então, eu acho que acabou perfeitamente dentro da história que o cara queria contar. Ele não queria contar a história só do robô gigante, né? E eu acho que é a maior frustração de todo mundo, que a gente tá acostumado em ver tudo mastigado, né? Então, agora que você falou, os robôs realmente são um plano de fundo, porque podia ser outra coisa mesmo, tipo capturar bichinhos e treinar monstrinhos, né? Ia dar na mesma, né? Porque no final, que ele tratou o anime todo, que eram os conflitos psicológicos, foi resolvido. Eu até gosto do filme que eles fizeram pra poder substituir o final. Mas é porque... Eu não vi o filme, mas eu pelo que eu li, ele mostra o mesmo final, só que da ótica de outros personagens, não é isso? São dois filmes, o primeiro filme, depois eu vou pegar o link aqui e vou postar. Ele mostra o mesmo final da visão dos personagens. Perdão, Rebuild. Rebuild, desculpa. Ele mostra o mesmo final a partir da visão dos outros personagens, e tem o segundo filme que não. Ele dá o fim mesmo, depois que os anjos conseguem invadir a base, o Adão se solta e o mundo acaba. Aí nesse mundo acaba só sobra o Shinji e a Asuka. E os dois se tornam os novos Adão e Eva do mundo, entendeu? Mas eu vejo, cara, que eles fizeram esses dois, lógico, pra ganhar dinheiro, Não é à toa que Evangelion continua até hoje, né? Se não me engano, né? Ainda é lançado o mangá, não é isso? Exato. Então. É até uma outra curiosidade, né? Apesar do anime ter acabado lá em 90 e poucos, o mangá de Evangelion vai chegar ao fim, na verdade, agora em junho. Olha, deste ano. Então, mas... E eu vejo que lançaram os filmes justamente por causa... Imagina o mimimi na época. Porque, eu não entendi o que, que aconteceu. Esse final redondinho é o famoso fim hollywoodiano, né? Tem que todos viverem felizes para sempre. Não pode ser... Exatamente. Acabaram... Porque eu acho que até contando a história dos anjos foi todo sentido. Destruíram todos os anjos. O último anjo, ele foi destruído. Então, não tem que mais mostrar. É só mostrar o psicológico mesmo. É engraçado porque apesar do segundo filme ficou até sendo como sendo o final oficial do anime, os anjos terem todos sido destruídos e tal, a Azuka e o Shinji ficou, eles não viveram felizes para sempre. Durante aquela parte final do anime em que o Shinji tem que olhar para a Azuka e entender que os dois são os únicos, rola uma briga foda entre os dois. Então, e isso mostra que o escritor tem bolas, né? Ele mesmo, tem bolas. Mesmo fazendo o que a maioria queria, ele ainda fez do jeito dele. É muito legal isso, cara. Acabou tendo mais uma versão de final, mas eu acabei entendendo como sendo o segundo filme um final mais plausível, porque o final do anime, apesar de ser o tema psicológico, ele é muito... Ele ficou psicodélico demais até, né? Ficou. Eu gostei. Eu, na época que eu assisti há muito tempo, lá pro ano 2000, né, eu não assisti na época, assisti depois, já tinha gostado, eu revi nas duas últimas semanas e gostei ainda mais. Mas é muito foda, eu andei assistindo os episódios, até coloquei um link aí do online, que eu achei os episódios online pra assistir, né, via YouTube. E, cara, eu não pude assistir tudo, mas os episódios que eu vi, cara, eu falei, porra, que é muito... Continua sendo foda, né, bicho? Continua sendo foda. Uma outra... Quando o negócio é bem feito, cara, vai ser bem feito sempre, bicho. Vai ser bem feito sempre, cara. De jeito. Vai ser... Aqui ele tá aí, ó, mais de 30 anos, cara. Eu não sei quem que inventou, acho que foi o Jovem Nerd que inventou a regra dos 15 anos. Que tudo depois de 15 anos, se continua bom, é porque é realmente bom. É realmente bom, foi o Jovem Nerd. Então, e concordo, encaixa perfeitamente. Se Evangelion de 94, ele já tá fazendo 20 anos. Já tá fazendo 20 anos já. Uma outra curiosidade sobre o anime é que as três líderes femininas do anime, a Azuka, Rei e a Misato, elas rendem valores exorbitantes até hoje por merchandise. O boneco até da Rei é um dos mais vendidos. Ah, até assustei. Achei que você ia falar que elas até hoje têm hentai. Não, mas tem muito hentai delas. Tem muito hentai. Olha aí. Tem até uma cosplayer da Rei, que por ser bem parecida com ela até, que fez fotos nuas da Rei. Ficou um negócio bizarro até. Mas a menina realmente parece bastante, é um cosplayer bem, bem parecido. Show de bola. Uma coisa que o Patrick vai gostar é que alguns dos sobrenomes dos personagens, eles foram tirados de navios, né, da frota naval do Império Japonês durante a Segunda Guerra. Sério, cara? Seríssimo isso, cara. Por exemplo, Katsuragi Misato é um porta-aviões da classe 1 Ryu. Aí é a Katsuragi, que é a Misato, né? Exato. Misato Katsuragi. A Ayanami Rei é um destroyer da classe Fubuki Ayanami. Olha aí. Muito foda, né, cara? O cara teve a manha demais. Olha. A Soryu Azuka é um porta-aviões da classe Soryu. Olha aí, eu acho bacana, né? Quando a gente sabe a origem, né, dos nomes, você vê que foi uma inspiração, podia ser outro tipo, né, mas... É legal, sabe? Ou outro nome, né? Tipo, Pérola Negra, Navio do Jack Sparrow. Pois é, mas o japonês, ele tem uma coisa com a história do Japão, e eu acho que isso falta até nos outros países. Falta no Brasil, né? Porque nos Estados Unidos tem de sobra. Verdade, isso é verdade. O japonês sempre se pega na história, na cultura dele, pra gerar conteúdo, novos conteúdos. O Dragon Ball mesmo tem. O Goku... Ele é chinês, né? O Goku, ele é chinês. Ele é o Son Goku, é o deus macaco lá da... O rei macaco é chinês. O Dragon Ball fez a mistureba do cara. Mas isso aí também é normal. Quem assistiu Full Metal Alchemist é um anime japonês que tem grandes influências de folclore e cultura alemã. E é muito bom, inclusive. Agora, viado, você entrou na contradição foda, que você começou falando que o Japão valoriza a cultura dele, aí você entrou no Dragon Ball, que valoriza a cultura chinesa. Foi da China? Não, é, nossa, agora alemão. Que contradição foda, hein? Então tá bom, então vamos falar Naruto. Naruto é um exemplo mais recente, todos os personagens... Samurai Warriors. Samurais High-Tech. Cara, mas Naruto eu acho que é um exemplo melhor ainda, porque todos os personagens de Naruto, principalmente os golpes, os jutsus, eles estão todos presentes ali no folclore japonês mesmo. Não, é sério que a gente vai falar de Naruto hoje? Não, hoje não. Sério? Não, fala isso comigo, não. Não, hoje não. Então, gente, é isso. Nós falamos bastante do anime. Vale lembrar que não falamos sobre o mangá. Não comentamos muita coisa sobre o mangá. Na verdade, nada, se a gente falou mais do universo do anime. Porque eu não li o mangá, você leu? Não, eu não li o mangá também ainda. Você leu, Esther? Ih, se eu tivesse tempo de ler mangá, meu amigo, eu teria que trabalhar só com internet. Então. Então, ouvinte que ficar de mimimi, fique sabendo que nós não lemos o mangá. Não falamos. Mas quem sabe a gente não leia pra se falar sobre ele. Então, quem sabe? De qualquer forma, qualquer informação pra adicionar é sempre bem-vinda, né? É sempre bem-vinda. Você que souber alguma coisa, que a gente tiver cometido algum erro, ou tiver deixado de comentar algo interessante, algo que seja importante, por favor, comente aí, né? Excelente. Com certeza, vamos fazer um bate-papo e aprender também, né? Aprender também. Justamente. Por fim, eu acho que vale a pena dizer, Elfenlied é um dos meus animes preferidos. Elfenlied, de novo. Rapaz, cara, Elfenlied veio pra cá falar de Evangelion hoje. Você veio mesmo pra isso? Elfenlied mora num lugar do seu coração que nenhum outro anime tira, né? Elfenlied, não só na categoria anime, cinema, série, Elfenlied tá no top 5 fácil. Olha aí. Essas paradas que eu... É sério. Mas, então, Evangelion, cara, ele é um dos meus animes preferidos e talvez eu possa dizer que ele é se não fosse o saudosismo por Cavaleiro do Zodíaco, eu diria que ele é meu segundo anime preferido mesmo, por causa da história, o peso da história. Esse episódio ficou lotado de spoiler, então muitas das surpresas, você que ainda não assistiu, muitas das surpresas você não vai receber de primeira mão, mas mesmo assim eu recomendo que você assista, porque realmente vale a pena. É um anime assim fenomenal, a forma que é contada isso. Agora que a pessoa já ouviu o cast inteiro, aí você vai falar, olha, tá cheio de spoiler, hein? Cuidado, hein? Não, vamos, a gente grava a entrada de novo, então. Considerações finais, meu amigo externo. Bom, eu sou uma pessoa super saudosista, então eu vou recomendar que quem não assistiu, né, assista. Não é porque é um anime antigo que não seja bom, porque é bom. Tem muita coisa antiga aí que as pessoas deixam passar batido e só vão descobrir que é bom pela boca dos outros. E o Evangelion é uma das melhores experiências que eu tive com anime até o momento. Olha aí, que bacana. Por fim, eu acho que Evangelion, ele é um dos animes, dos melhores animes que eu vi na categoria dele. Eu sou um fã de mechas, assisti e assisto ainda hoje. Quando eu vejo algum anime bom, eu gosto do gênero mecha e Evangelion tá ali. Você é fã de mecha? Você já jogou Zone of Enders ou Gundam? Gundam já. Gundam já joguei também. Eu vou te falar, hein? O que eu joguei era ruim pra caramba. Se você é fã de mechas, você também curte Metal Gear. Não, eu acho que Metal Gear tá num também tem mechas. Tem, mas... Inclusive, mas é. Metal Gear Solid 1, o Otakon... O Otakon, olha o nome, Otakon. o nome do cara é Otakon mesmo. Ele fala que ele criou Metal Gear porque ele assistia os seriados de mecha no Japão, olha aí. Faz sentido. Apesar de mecha também ser um plano de fundo do Metal Gear, né? Ou não? E apesar de Mecha também ser uma cidade muçulmana, né? Verdade. Sim. Olha eu dando de Diego aí. Vou parar. É um anime muito bom, é um anime que eu aconselho. Tá perfeitamente na regra dos 15 anos. Eu assistindo hoje ainda, Sim, tem o mesmo sentimento, tá muito ligado com a gente. Indico demais, se você não assistiu o anime, assista. Se você gosta de ler mangá, leia, apesar de eu não ter lido. Todo do contrário, né, cara? É, cara, eu sou todo do contra, mas é muito bom, então assista que vocês vão gostar bastante. Como a gente disse, se você tiver algo a acrescentar nesse episódio, por favor, deixe seu comentário, não deixe de nos dizer. Excelente. Se você quiser ter um contato amigável com nosso amigo externo, opa, então aí ó, facebook.com/externo e no Twitter @externo. Se você quiser bater um papo, tirar suas dúvidas com nosso amigo professor Patrick Murta, @PatrickMurta no Twitter. Se você quiser entrar em contato comigo, @ThiagoTMendes no Twitter, facebook.com/ThiagoTMendes. Mas o povo parou de me adicionar no Facebook, viu, Patrick? Pois é, rapaz. Eu também parei de adicionar muita gente e recentemente eu fiz uma limpa. Porque eu acho que não faz sentido eu ter como amigo pessoas que eu nunca vi na minha vida, velho. Então, sério, eu fiz uma limpa geral. Se eu te deletei, gente, me desculpa, mas... Você quer ser amigo, pelo menos bate um papo, né, cara? Vamos bater um papo, vamos ser amigo mesmo. Eu tenho feito isso no Xbox, cara. As pessoas às vezes me adicionam, né, e tipo assim, eu vou ver a lista de jogos que a pessoa joga. Não joga nenhum jogo que eu jogo, cara. Não faz sentido, né? Não faz o menor sentido ter a pessoa ali adicionada. Não faz. Se você quiser deixar um comentário no site, meu amigo Patrick Murta, você vai acessar o www.mexidãorocks.com.br. Esse nome Mexidão e Rocks, que é uma gíria de 2003, que era maneira, né? Vai acessar o post ou podcast e deixar o seu comentário. É uma gíria de 2003 mesmo. Na época que eu jogava Dota. Nossa. Na época jogar Dota era Rocks. Hoje era Rocks. Rocks tá quase o bacana, o Batuta, gírias antigas. Daqui um dia vai virar Sucks, né? É. Olha só. Mexidão Sucks. Nossa, olha só. Então, se você quiser mandar, entrar em contato com o Mexidão Rocks pelo Twitter, é @MexidãoRocks. E curta a nossa página no Facebook, facebook.com/MexidãoRocks. Não deixe de comentar, inscreva-nos. E é isso aí, galera. Muito obrigado e até breve. Obrigado! É isso aí, até a próxima! Por exemplo, a Azami, ela é russa. Não, alemã. Verdade. Alemã, perdão, alemã, isso. Alemã, não. A Azami, ela é alemã. Que a... é Mizak, a alemã? A Mani, né? É, deixa eu pegar. Azuka. Azuka. Isso. Ele fala que criou o Metal Gear. Eu tô ouvindo minha voz aí no áudio de alguém. Ele criou. Apesar disso tudo, até por ali o 25º episódio, você podia dizer que Evangelion se tratava principalmente. Pera aí. Arthur, não, vomita no tapete, não, meu. Vai pro banheiro. Nossa, tadinho. Aí fica dando misto quente pro menino nessa hora. Eu tenho um problema sério com frio. Eu sinto muito calor e sinto muito frio também. Nossa. Nossa, bicho. Ontem de tarde fez um calor absurdo, mas chegou de noite, velho. Ah, isso aí mata qualquer um, cara. Você fica o dia inteiro exposto ao calor. Chega de noite, frio. Você tá doido, filho. É. Sábado já fez frio o dia todo. Chegou no domingo, fez calor o dia inteiro, um calor absurdo. Uhum. E de noite esfriou absurdamente também. É, até que hoje aqui tá tranquilo. Apesar que na segunda-feira passada eu quase morri no vendaval, né? É. Você ficou sabendo? Ficou sabendo, não? Não, fiquei não. Ah, não, teve uma tempestade de areia aí, né, cara? Não, foi um vendaval, foi um mini ciclone, cara. Caraca, um ciclone extratropical. Só que acontece, eu tava na rua na hora. Nossa. E foi aqui, cara, passou exatamente aqui. Eu tava andando de bicicleta, aí eu tô sentindo vento forte, cara. Quando eu olho pra trás, assim, cara, muito louco. Todas as árvores estavam sendo desfolhadas, cara. Tava caindo todas as folhas das árvores. Aí quando eu me toquei, cara, falei, caramba, que merda é essa? O vento passou por mim numa velocidade, cara, levando as folhas. Aí eu fui até liguei pra Jéssica, cara. Eu com o telefone na mão, na bicicleta. Aí voou uma telha de uma casa do lado, assim, cara, caiu do meu lado. Quando eu tentei desviar da telha, ainda vem duas cadeiras voando do outro lado da rua. Que isso, cara. Foi muito sinistro, cara. Teve casa destelhada, teve construção que caiu aqui, cara. Puta, eu vi que teve uma parada foda aí e tal. Pois é, e foi aqui, exatamente aqui. Eu tava no meio na hora, eu tava na rua na hora. Doideira, cara. Muito doido. O olho cheio de areia. Tem jeito. Puta merda. Eu fiquei tirando areia do olho uns 3 dias, bicho. Acabou.